Todo mundo tem algo para compartilhar. Entre em www.megafono.com.br e crie seu podcast agora. Nossa missão no Megafono é fazer a sua história chegar até os seus ouvintes. Sejam bem-vindos ao Diário de Livreiro. Eu sou Matheus Salfiri e eu vou compartilhar o dia-a-dia dos livreiros com vocês. E é claro, livreiro pode ser aqui tanto o leitor quanto o cara que vende livro como eu. Bem, como esse é o primeiro episódio, eu vou primeiramente me apresentar aqui. Eu me considero um rato de livraria, porque eu adoro estar em livrarias, por isso eu trabalho como livreiro. Eu também gosto muito de ficção especulativa, que aí vai tratar dos temas de fantasia, ficção científica, terror, essas coisas mais lúdicas. Eu gosto muito também de cinema antigo, assim, coisa anos 80, 90, e de algumas coisas lúdicas, como por exemplo Donnie Darko, que é um dos meus filmes favoritos. Bem, eu também escrevo, eu tenho algumas coisas publicadas lá no Wattpad, que é a plataforma de compartilhamento coletivo, tá gratuito lá e eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Eu vou falar agora um pouco sobre o podcast. Primeiro, eu vou falar especificamente sobre literatura, só sobre literatura, e eu quero dar um enfoque à literatura brasileira, trazer autores brasileiros, falar sobre obras brasileiras, e também quero dar um foco para os contos, que são essas coisas que eu citei, são coisas que eu não vejo tanto nos outros podcasts e que eu queria aqui trazer pro meu, para fazer uma coisa diferente. E outra coisa que eu tenho em mente para fazer é chamar ouvintes para gravar comigo. Por exemplo, de 5 episódios que eu faça em um mês, pelo menos 2 dele gravar com os ouvintes. Aí isso pode ser o ouvinte mandando uma mensagem para mim sobre algum livro que a gente escolha no programa e outras ideias que vamos construindo aí ao longo do tempo. No blog aí, vocês podem entrar no blog de diariodelivreiro.blogspot.com.br, vai ter um banner grande aí onde vocês vão poder clicar e saber como entrar em contato comigo. A gente conversa, se você tiver uma boa ideia, posso trazer você aqui para gravar comigo. Sobre o conto que eu vou falar hoje com o CG Sampaio, que é autor também do Wattpad, eu vou deixar o link aí embaixo. Ele comenta quando ele se apresenta e também grava podcast comigo lá do site wattcast.com.br. Ele vai apresentar tudo isso quando começar aí a discussão, antes de começar, na verdade. Hoje a gente vai gravar sobre o Arcano 15, que é um conto do Ivan Mizanzuki, publicado pela editora Draco, no selo Contos do Dragão. Eu vou falar um pouco sobre Ivan aqui, para começar. Ele é formado em design, mestre em ciência da religião, sendo que a tese de mestrado dele foi sobre Aleister Crowley, que é um mago esotérico, e isso ele acaba trazendo um pouco para as obras dele, a questão dos demônios, do esoterismo em geral. E ele também é doutor em tecnologia. Ele trabalha como professor, ele leciona cursos de design, arquitetura e jornalismo. É geralmente comunicação, ele trabalha na área de comunicação. Ele é autor de 2 livros, foi coautor do Existe Design, publicado pela 2AB em 2013, e autor do Até o Fim da Queda, que é um romance publicado também pela editora Draco em 2014. Bem, ele também é host lá do Anticast e do Projeto Humanos. Eu vou deixar o link dessas coisas aí embaixo na postagem do episódio, vocês podem acessar caso não conheçam. Bom, essa é uma introdução rápida e eu espero nos episódios seguintes fazer uma introdução mais curta do que essa. Essa eu tive que falar um pouco sobre mim, proposta do podcast, só que foi bem rapidinho. Nos demais eu vou só apresentar o autor, a discussão e vou passar direto pro cast. Bom, eu espero ter um feedback aí de vocês, comentem aí embaixo, entrem em contato comigo pelo Twitter, pelo Facebook, vai estar tudo aí no site, na postagem também. Eu espero ter essa relação de contato com vocês, então vamos lá pro cast e espero que vocês gostem da discussão. Então, galera, hoje eu tô aqui com o nosso convidado, Carlos Guilherme Sampaio. Por favor, se apresente. E aí, galerinha, tudo bem? Então, fala aí, Carlos, o que é que você faz, o site lá do Wattcast, que eu também participo com você, as coisas que você escreve, vai falando aí sobre você. Bom, eu sou lá do site e podcast Wattcast, que faço juntamente com essa pessoa aqui que não gosta de apresentar os seus convidados. Vai ser assim com todos. Eu não escrevo, só finjo que escrevo. Gosto muito de música, literatura, gosto mais de bandas underground. Na verdade, eu gosto de Screamo. Nossa, cara, Screamo é emo, né? Não, Screamo é grito do emo. Então, você é emo, então. O importante é isso, o cara que assiste futebol americano e é emo, assiste e joga futebol americano e é emo. É a vergonha do time. Não. Então, vamos lá, isso tá sendo extremamente difícil. Foi assim que eu me senti no primeiro dia. É uma merda, cara. Hoje a gente vai falar sobre o Arcano 15, que é um conto de Ivan Mizanzuki. Eu já devo ter falado provavelmente isso na introdução. A gente vai discutir aqui, então é full spoiler. Tá gratuito na Amazon, vocês podem baixar e ler. O conto, ele é publicado pela editora Draco, no selo Contos do Dragão. Tá, vamos lá discutir logo. Beleza. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui na pauta é que o Arcano 15, ele é um prólogo do romance Até o Fim da Queda, que é o livro que o Ivan escreveu. Ele só acaba revelando isso só no final, mas quando você termina de ler, você descobre porque ele diz o nome do personagem. É, na verdade, quando a gente baixa, né, aqui o conto, bem no cantinho já diz, né, um prólogo para Até o Fim da Queda, só que como eu não li Até o Fim da Queda, eu acabei ficando meio perdido, mas ele parece ser uma introdução bem interessante de algo que acontece na história. É, eu acho que ele é mais um tipo um spin-off, entendeu? Porque não tem tanto a ver, mas conta o background do personagem. A vida obscura. É, eu não vou poder discutir tanto com você até o fim da queda, porque tu não leu mais. É, isso aí. É muito bom, é interessante quando você descobre que ele é um prólogo do Até o Fim da Queda. Ah, então já estou no aguardo de presentes, né? É, você baixa aí e lê aí. Eu baixei. Não, eu quero o livro físico. O livro físico dizem que é muito bonito, cara. Tá aí, eu vou comprar. Vou comprar um livro físico. Bom, aí já dois. Tá, o conto ele é bem curto, mas apesar de ser curto, ele é interessante. Eu acho que o legal dele ser curto é que ele é bem condensado, entendeu? Ele fala muito com poucas palavras. Sim, até me surpreende alguns detalhes que ele dá que eu fiquei pensando assim, né? Tipo, realmente é assim? É, bem no começo já me deixa intrigado. Puxa aí então que te deixou intrigado. O diabo ter barba branca. Caralho, ele fala que o diabo tem barba branca. O diabo fuma. É, fuma, mas eu não sei se ele fala da barba branca. E assim, fumar é esperado, né? Ah, não sei. Fumar é esperado, já que ele é o diabo, ele deve fumar, beber, fazer essas paradas todas. Não, eu pensei que ele só fazia as pessoas, né, a cometerem essas coisas. Não é ele mesmo, tipo, se eu quero fazer o mal, não vou fazer o mal pra mim, né, só pros outros. Nossa, isso aí foi tipo traficante de favela. É tipo isso, bem isso, né? Eu faço mal pros outros, mas pra mim não. Eu vendo minha droga, mas eu não uso. É, você não pode consumir o seu produto. É, porque senão dá problema, né? Vai que você fica viciado. Ah, pois é, tá aí. Ah, é mesmo? Realmente ele tem barba branca, olhei aqui. Agora você me fez imaginar como é a persona do diabo nessa história. Um velho de barba branca fumando na porta do quarto. Sim, isso me lembra muito ao diabo que é relatado nas figuras de músicas de jazz, essas coisas. Que sempre me vêm essas coisas assim. É tipo o Robert Johnson, né, que tem o retrato do diabo. Não sei se você já ouviu falar, o cara que vendeu a alma pra aprender a tocar blues e tal. Aham, uhum. Eu imaginei Roberto Carlos. Mas meu Deus, cara, não tem nem comparação. Roberto Carlos é muito melhor. Melhor que o diabo? Imaginei o diabo de terno branco e tal. É, todo charmoso, né? Puro garbo e elegância. Ah, eu imagino assim, né? Se você quer persuadir alguém, que seja apresentável. Tem que convencer as pessoas, né? Tá, mas vamos lá. Vou passar uma boa aqui pra você. Eu quero que você faça uma sinopse desse conto sem dar spoilers. Ah, cara, fazer uma sinopse sem dar spoiler? Porra. Tá aí. Bom, é uma comparação... Não, fazer uma comparação não. É uma espécie de Edgar Allan Poe moderno. Pronto, tá aí. É bizarro, né, cara? Tipo, é bem Allan Poe mesmo, bem bizarríssimo. É, tem uma coisa assim que foi quando eu li, eu tinha acabado de ler O Gato Preto, aí quando eu li ele, porra, falei, como assim eu tô lendo o Poe na idade moderna agora? Com roupagem moderna, né? É, em vez de usar um gato, usou o diabo. É, cara, ele usa uma figura presente. E o gato, como o diabo, ele é misterioso. E no conto do Poe, ele diz, né, que o gato preto, na verdade, é uma bruxa. Tem uma parada assim, né? É isso, porque ele remete às referências. Sim, sim. Uma coisa que eu achei interessante nesse conto foi a imagem que o Ivan coloca do diabo. Em vez dele ser aquele diabo, por exemplo, do Hellboy, que é um diabo da porta. porrada, esse tipo de coisa. Não, ele é um diabo que convence você através da mentira. Ele é o pai da mentira, entendeu? Sim, sim. É como se fosse um diabo tradicional, né? Porque muita gente vê o diabo como, ah, o cara é o deus da perdição, ele faz tudo, acontece e tal. Mas acho que realmente o papel do diabo é difamar a mentira, a levar discórdia, essas coisas. Não matar mesmo, porque acho que ele só faz o que as pessoas sentem internamente. Só desperta aquela vontade. Sim, sim, sem dúvida. E como você disse, é uma roupagem tradicional, né? Porque hoje em dia, se você vai retratar ele em alguma obra, você retrata ele como um cara destruidor. Como se ele fosse dar porrada, o que eu acho totalmente contrário. Ele é mais o cara do discurso. Não vou fazer referências a nenhum político, mas enfim. É isso aí. Dizem que Deus é brasileiro, mas acho que o diabo também, né? Ah, se você quer ouvir sobre política, escute Politicast. Tá, eu vou falar agora sobre as figuras de linguagem. Vou ler um trechinho só pra mostrar como é que as figuras de linguagem do Ivan são interessantes. Vai lá. Ele escreve assim: meus amigos se tornaram desinteressantes. A empresa afundava. Que se foda tudo. As noites em claros bastavam, marcando meus olhos como profundos buracos. Ou marcando os olhos com buracos negros. E essa parada dos buracos negros, que é o que eu disse da figura de linguagem, eu acho bem mais interessante do que ele dizer, por exemplo, que o cara tem olheiras. É simples, mas é bem mais poderoso, entendeu? É poético. Na verdade, é uma coisa mais bonita de se dizer, né? A gente sabe o que significa, mas acho que se a gente lê com figura de linguagem, fica a prosa fica mais bonita, dá um tom mais... De repente, né, de acordo com a palavra que ele usa pra dar essa figura, deixa o tom da história mais, como é que eu posso dizer, mais centrada, né? Já que é vamos supor, é um conto meio diabresco, não, né? Ah, não, mas voltado mesmo para como ele ficou depois de passar tantas noites em claro. Claro que a gente remete logo às olheiras, mas os buracos negros da lucidez é uma coisa assim, sei lá, mais bonita de se ler. Ah, tem outra figura de linguagem que eu coloquei aqui que é bem interessante. É: minha empresa foi comprada. Eu diria que o dinheiro caiu do céu, mas apontaria pro lado errado. E nessa figura de linguagem, ele já faz meio que uma parada sarcástica, né? Pra ser engraçalhado. É, na verdade, sim, lado errado, né? Porque a gente entendeu de onde foi que veio. É, não veio lá de cima, não, cara. A lei da gravidade agindo contra a força da natureza. Então, ele não caiu, ele subiu, né, o dinheiro. É, eu botei outro ponto aqui, mas eu queria que você falasse agora. Vai, puxa aí alguma coisa que você anotou aí. Na verdade, eu gostei muito dessa parte aqui, que ele fala sobre o pedido do diabo, né? Que ele fala que estava tomando café junto com a Constância, que ela disse que teve um sonho. Sim. Aí ele vai fazendo essas referências, né, de situações que acontecem no conto com o que realmente importa. No caso, ele fala, a faca passa manteiga no pão, depois ele já vem com um sonho com o diabo. No quarto o bebê chora, vem sonhando com ele há meses. Então ele vai invertendo, né, a ordem dos fatos que estão acontecendo, na, como vamos supor, no backfield, né, das coisas, e o que realmente importa. Aí dá um tom mais de ansiedade, dá uma coisa assim, porra, fica uma coisa assim, tipo, a gente tá imaginando a cena. Ele cortando o pão, aí ela falando, é uma coisa bem, bem dinâmica. É como se você imaginasse o personagem imaginando, né? Porque ele corta o pão e aí ele imagina a coisa, né? Isso comigo aconteceu assim. Aí ele fala que o diabo pediu, né, para que matasse a Constância. Aí, nesse mesmo instante, o bebê grita. Aí é uma coisa bem interessante, né? Porque dá um tom pesado, só que ela vem e depois ri. Ela simplesmente ri do sonho. É, então, uma coisa que eu achei interessante é que quando ele faz esse pedido, ele diz que se ele matar a esposa, se o Daniel matar a esposa dele, a Constância, ele vai se tornar um deus, entendeu? Aquela parada bem... Aquela conversinha, né? É, porque ele tem que se libertar, né? Ele oferece a libertação, e um dos caminhos pra ele atingir essa libertação seria matando a Constância. Ah, cara, isso vai ser agora um spoiler do Até o Fim da Queda, mas no Até o Fim da Queda, a libertação, quando o Ivan usa a palavra libertação, ele tá se referindo ao suicídio. Ó, então o diabo tá enganando todo mundo, né? Porque primeiro disse que tinha que matar a Constância. Aí depois no Até o Fim da Queda tem que se matar. É, no Até o Fim da Queda, se libertar, ele disse se libertar dessa ilusão. Que é se libertar dessa vida, entendeu? Ele trata essa vida como se fosse uma ilusão. Ah, mas aí a referência já deve ser diferente, né? Já que ele tá utilizando a vida como uma... se libertar, né, da vida que ele tem, aí creio, sim, que realmente a libertação seria ele se matar. Mas aqui, né, o que o diabo tá oferecendo é outro tipo, né, de libertação. É, libertação do casamento, né? Ficar solteiro. Ha ha ha! Eu coloquei aqui também que eu já comentei isso, mas no Diabo, no final ele coloca o Diabo como o pai da mentira, que é a imagem incomum na ficção hoje. A galera prefere colocar o Diabo daquele jeito que eu falei antes, sim, né? Que é o cara fortão, que vai trocar porrada, esse tipo de coisa, que eu, na opinião, não tem muito a ver com a figura mitológica do Diabo. Quando eu vejo a sentença, né? Quando eu vejo a palavra Diabo, o que me vem na cabeça é um cara cheio do poder e pode fazer muitas coisas acontecerem de ruim. Não só aquele cara que vai sair na porrada, mas pra mim ele só fica ali sentado fazendo as suas jogadas no xadrez e acontece tudo de ruim. Mas eu não vejo ele como aquele cara que vai sair pra briga mesmo, assim, física, né? Mais psicológica. Na minha cabeça é exatamente isso que eu vejo, entendeu? Como se o cara estivesse realmente jogando xadrez, da maneira que você descreveu. Então, e aí essa revelação leva ao plot final, onde, na verdade, o Diabo, que tava o tempo todo tentando convencer o Daniel a matar a mulher dele, a fazer uma série de coisas, e é tudo mentira, né? Tudo uma mentira do Diabo pra, no fim, ele matar a Constância e depois se matar. Pelo menos foi assim que eu entendi. Como ele... Na verdade, ele enganou os dois, né? O cara foi muito feio da puta, esse Diabo. Ele queria que a Constância... Acho que era uma prova, né? Vamos ver quem é o mais forte. Ele queria que a Constância matasse ele e depois chegou com ele e falou, ó, mata ela. Aí Daniel venceu. É, cara, bem isso. Ele jogou com os dois, né? Fez a mesma coisa com os dois. Aham, tanto é que depois que ele diz, né, a sentença final é, ele nunca mais me visitou. Porque depois que o Daniel matou a Constância, quer dizer que o Diabo nunca mais visitou ele. Então pronto, acabou aí, fudeu. Fudeu nada, né? É, quem se fudeu foi o Daniel. No final ele caiu na ladainha, né, do cara. Era quem matava quem primeiro. E aí o Daniel caiu, né, porque a Constance riu, fez daquilo tudo uma brincadeira, mas no final o Daniel levou a sério. É, Daniel. Ah, então, outra coisa que eu coloquei aqui é que, sobre a escrita agora, a escrita é bem seca, que é parecido, entre aspas, mas diferente do Até o Fim da Queda. É parecido porque é seco, ele não usa, por exemplo, não usa adjetivos, esse tipo de coisa. No Até o Fim da Queda ele usa uma estrutura diferente, que ele vai usar, por exemplo, recorte de jornal, gravação de áudio, esse tipo de coisa, pra montar um quebra-cabeça da história. E aqui não, é uma parada mais de prosa, só que porém uma prosa bem seca, bem simples, né? Sim, ele vem com uma estrutura bem básica, assim, do modo literário, né? Porque você vê que tem uma ligação de cada verso. É como aquele post que você fez falando sobre a música e a escrita. Tem essa parte de combinar com a frase seguinte, que realmente a literatura é isso, né? Se você começa a escrever algo que não vai combinar com a parte seguinte, você perde o senso da história. É exato, é como se ele pensasse a prosa como prosa-poesia, né, cara? Ele vai pensar como aquelas coisas vão se encaixar poeticamente, as figuras de linguagem, por exemplo. Sim, aí eu até fiquei pensando, é por isso que o Matheus gosta do Ivan, cara. Realmente ele escreve bem. Bom, uma coisa que eu deixei passar aqui, né, que a gente falou um pouco no começo, mas eu deixei passar que ele fala, né, do que Deus faz, na verdade, né, que ele cita, não estão nos livros, o que dizem é fofoca, má fé, Deus é sádico. Ele realmente joga contra o Daniel aquilo que muita gente pensa, né? De que, por exemplo, se não existisse tudo isso, se não tivesse, como ele diz aqui, a minha serpente libertou vocês daquela jaula. Se não tivesse existido a serpente, como seria hoje em dia? Tudo uma manipulação de Deus? Ele joga, né? Joga o Daniel contra Deus. Então, aquela dúvida que muita gente tem por aí acaba existindo na relação do personagem. Isso eu acho que também ajuda o personagem a se levar, né, por esse lado. Ele acaba meio que quebrando a figura que criam dele, né? Porque criam uma figura de que ele é um cara mal tal, e no final ele... Uhum. No final não, ao longo do conto todo ele argumenta justamente o contrário, que se não fosse aquilo, o mundo, sim, não estaria como está hoje, né? Como todos sabem, né? Ele tem que se defender, né? E ele se deve... É bem interessante, jogando a culpa no outro, que é o que muita gente faz, né? Não só nesse conto, como também no livro do Ivan, ele tá sempre brincando com essa figura dos demônios, a forma como você constrói os demônios. Lá ele brinca de uma forma mais esotérica, que ele vai brincar mais com a parada hebraico-cristã. Mas o que eu acho interessante é o pessoal que lê o conto dele, entendeu? Que lê os livros dele, as histórias dele. Aqui eu acabei de dar uma, uma passada aqui pela parte, né, da frequência com que o diabo acaba visitando ele. Você já recebeu essas visitas? Eu não. Ainda bem, inclusive. Porque, tipo, eu não ia cair na dele, não, velho. Quando o cara chegasse na minha porta, eu ia dizer, não, sai fora, tô de boa aqui. Aquela testemunha de Jeová no domingo, né? Vai que... Ah, é. Vai que a testemunha de Jeová tá travestida, na verdade, né? E ela não é uma testemunha de Jeová. É uma testemunha do Cramunhão. Bom, pode puxar alguma coisa aí. Você que é o dono. Eu agora já acabei, todos os meus pontos já foram, já. Bom, posso dar então um aspecto geral? Pode. Bom, então só para dar um aspecto aqui do conto em si, né, todo o conto, ele começa de uma forma bem interessante, né, bem joga a gente na cena, assim, já que é um conto, né, e como o Matheus falou, uma espécie de spin-off do que acontece no fim da queda, ele joga a gente já de uma forma bem interessante aqui dentro do sonho, né, com o diabo, e ele vai desenvolvendo, né, a história de uma forma a envolver o personagem na mentira para que ele pudesse realizar o trabalho que o diabo está lidando. Outro conto bastante básico, assim, no estilo literário, direto, né? Direto, ele é bastante direto e dá várias cenas interessantes. É, ele não enfeitou muito, ele foi bem no ponto, direto ao ponto. É, só que o interessante é que ele é direto ao ponto, mas a gente nem percebe tanto, só depois que para analisar. Deve ter pouquíssimas palavras essa história, no caso. E além de ter pouquíssimas palavras, é bem espaçada, tudo. Enfim, é uma história bem curta, né? Bem curta e que deixa um gostinho de que o que acontece com o Daniel. Né? É, então, o que acontece você vê lá no Até o Fim da Queda. Ah, caralho. E é surpreendente, cara. Pode crer, é bem doido o que acontece. Só pra te deixar aí com vontade de ler, pra você comprar amanhã. Só pra rolar um jabás aqui, né? Ah, sim. É, né? Tem que fazer, vai jabá de todo mundo. Afinal, eu li de graça, né? É, deu de graça, recebeu de graça, dá de graça. Vamos encerrar por aqui, já falamos o suficiente. Eu quero agora que você faça o seu jabá aí, fala novamente do site, das coisas que você escreve, Sorrindo para a Morte, vai lá. É sua hora de brilhar, menino. Bom, eu não tenho muita coisa a dizer sobre minha pessoa, a não ser que eu estou lá com o Matheus Salfim, junto com o podcast, tanto o site quanto o podcast, que na verdade fica dentro do site, né? A não ser que você escute a gente pelo iTunes ou por algum aplicativo para smartphones Android. Bom, fora isso, também tem o meu perfil lá no Notepad. Eu tô começando a escrever algumas coisas lá, né? Que eu só escrevi antes no meu Word, né? Aí agora eu tô tentando colocar pra fora para as pessoas poderem avaliar, né? E tem um conto lá, o Conto Sombrios, né? O meu perfil lá é @cgsampaio. Que se você puder ler, só para dar um feedback de como foi que comecei, né? Seria muito, muito importante. Mas agora também comecei a publicar lá. Já está o primeiro capítulo do livro que estou desenvolvendo, O Sorrindo para a Morte, que vai tratar uma espécie de diário de um sociopata, que eu não posso falar muitas coisas ainda, mas que estou me dedicando ao máximo para a história ficar bastante interessante. Fora isso, você pode me encontrar no Facebook no Facebook lá, Carlos Guilherme Sampaio, sei lá, dá um olá lá, quem sabe a gente não convida para participar de um programinha. E é isso, cara, não tem muita coisa pra falar de mim até o momento, quem sabe daqui a uns 5 anos. Daqui a uns 5 anos eu publiquei 50 livros e tal. Ah, umas 3 antologias, uns 5 livros independentes. Tô cheio da grana, né? É, tem que surgir, tem que gerar grana. Mas se bem que escritor não dá, ser escritor não dá muito dinheiro no Brasil, não. Vamos mudar essa visão. É, enfim, eu quero agradecer por você ter participado, eu queria que você participasse aqui da primeira vez, já que a gente grava lá junto o Whatcast, né? Aí foi bem interessante gravar com você e ainda mais no primeiro episódio também poder falar de uma das histórias do Ivan. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Vai que daqui surjam outras oportunidades pra gente. Vai ter, vai gravar muito mais você. Aí sabia que seria muito importante falar sobre o Ivan, né, nesse programa. Sim, com certeza. Enfim, agora eu quero no meu programa, já que eu não sei encerrar, eu quero dar tchau coletivo. Então a gente fica falando. Tchau! Vai, no... Um, dois, três e... Tchau! Tchau! Porra.